Salve Salvador, muito bom dia, o Avianca Alfa Vitor Delta. Alfa Vitor Delta, bom dia, prossiga. É, temos aqui um reforço do pátio 3 para o pátio principal, posição 05. Autorizado, reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Sim, reportará para ingresso no pátio principal, Alfa Vitor Delta. Alfa Salvador, Avianca, Alfa Vitor Delta. Alfa Vitor Delta, autorizado ingresso, reporta ao térmico. Autorizado ingresso, reportará ao térmico. Solo, Avianca Alfa Vitor Delta, informando o término do rebote na posição 05, despacho principal, grato, bom dia. Gente, bom dia, Alfa Vitor Delta. Salvador, bom dia, TAM 3171. No 71, bom dia, copia Guarulhos 320. Prossiga. Autorizado para Guarulhos, nível 320. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, Motiva. Intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5535 no transponder. Autorizado, Guarulhos, nível 320, via pêndulo 10. Decola da pistão 10 na Dael, Leda, Motiva. Controle Salvador 1208, estacionado 5535, TAM 3171, ping 062. TAM 3171, correto, portão 62, chama pronto, estiver em funcionamento. Pode chamar. Salvador, bom dia, Channel 6225, LF, foi 11. Channel 6225, bom dia, continua a aproximação, reporta quando visual com a pista 1-0, ajuste no 0 no 3, sem chuva sobre o campo, porém pista molhada. Channel 0 no 3, vai reportar visual com a pista venta. 190 graus, 1-1-9. Channel 6225 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 12 nós, pista molhada. Pista molhada, pouso autorizado, Channel 6225. Canal 6225, no solo 32, táxi na minha escuta via Eco Alfa Juliette, portão 01. Eco Alfa Juliette, 01, Canal 6225, na frente. Salvador, 103, 171, 0612, é pushback, acionamento. 3171, portão 62, autorizado, reporta o táxi. Vai chamar para o táxi, o 3171. acionam para o táxi com 215, 3 horas e 49, Alterna Galeão. No táxi via parte principal Índia, no ponto de espera Torre, 118, decimal 95, ajuste no 03, bom voo. Índia, via parte, ponto de espera 1895, bom dia. Tantra 3171, no Alim, mantém pistola 0. Alim, Alim, no 0, Tantra 3171. No 71 informa o vento no momento 210 graus, 1,6 dúzia nós, variando até 22 nós. Confirma a decolagem da 10, prossegue a decolagem para 22. Gente, então, quando pronto, decolagem autorizada, pistão 10, vento 220 graus, 1,6 dúzia nós, variando até 21 nós. 31171 no decolador 46, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Boa noite.